Sam 3191, ponto espera zona 0, pronto. Titã 3191, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e mantém, não no 0, tá? 3191. Papapá, Charlie India Echo, confirme já visual com a pista 17. Afirma, passando através da RMA. Cliente Charlie India Echo, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 09 nós. Cliente, informa que após o pouso, liga no PAC 5. Cliente, Charlie India Echo. Gol 9128 no solo altitude 6, libere direita, chame solo 121 decimal 9. Direita, solo 219, gol no 00 autorizado, final ILS X-Ray, desse mantenha 2000 pés em forma estabilizada. Vento 140 graus, 089. Desde a colagem da 0, tá 3191. Salvador, boa tarde, esse é o TAM 3436, cruzou 220, 150, informação que temos é a Oscar. 436, acione a identificação, direita para 4000 pés, na broa de ITAP, após ITAP Duna, altímetro no 0 no 6. 4000, broa de ITAP, ITAP Duna, 10 no 6, obrigado. TAM 3191, decolado aos 29, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, 8391, obrigado, boa. Yama Simei Test 1540. Pode. Salvador, bom dia, TAM 3191. TAM voando. TAM 3191, contato radar, sobre a via saída TAM voando, nível 340. Via saída TAM voando, 340, TAM 3191. Azul 4082, clear level 050, altimeter setting 1016, cleared via Bomed 1 arrival. Via Bomed 1 arrival, as it was here. Então 94, chame Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, alternando 2685, voo 1094, voa. São 3191, tem condições de voar, Leda? Afirmativo, 3191. Autorizado, Leda. Direto, Leda, 3191. We are now past 060 IF. I want to chance for VFR, to proceed VFR direct to Kia November India Uniform, Juliet Bravo Delta. Juliet Bravo Delta, fly direct IPAU. Yes, this is a request part level 085, so chance to VFR now. Roger, climb and maintain level 085 direct IPAU, Juliet Bravo Delta. Okay, climb to flight level 085 and fly direct to destination. Azul 482, clear level 100. 102. Afirmativo, está livre, TAM 3436. Maravilha, obrigado. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Guardião decolou do hospital de Tubo. Está assassinado e 5 minutos só. Estou em retorno para pouso em Salvador. Gente, o Guardião 01 decolou do hospital do subúrbio. Mantenha-se em regra de voo visual 500 pés. Mantenha a proa do SEASA aguardando transferência de comunicação. Proa da SEASA aguardando transferência. Estabilizado 62, 00. Estabilizado 6200, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 24. Bom dia. 6200, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Aguarde autorização 6200. Firma. A gente tem condições de seguir como número 2? Se autorizado, segue como número 2, sem interferir o contrato. Gente, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 10295, Samara, graças. São 3436, desça para 2000 pés, autorizado final ILS Extreme. 2000, pode estabilizar no X-Ray, então 3436. For 082, fly direct Itapi. Itapi, clear level 050, altimeter sighting 1016. Guardião 01. Guardião 01, continue a aproximação, reporte curta final da, para o GRAE, o ajuste no 0 no 6. 1 no 0 no 6, curta final do GRAE, formará Guardião. Autorizado direto por seguro. Grato. Salvador, gol 1962. Azul 402, reduce speed now 240 knots. Slow down 240 knots. 408. 1962, adicione identificação desse, mantenha nível 100 via chegada Bom Médio 1. Médio 1100, gol 1962. Ocean M2 00 no solo aos 37, direita solo 121 no decimal 9. Seguiu seu contato visual com a pipa no final? Não, tem mais não. Cato. 3191. Chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Recife agora, 3291, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu da Pista Alfa. Papa Romeu Delta, Hotel Alfa, contato radar afastado de Salvador, 73 milhas nordeste, voo na proa de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, reporte para a descida. Bonfi, passar para a descida, Delta Delta. Sente, Guardião, solo aos 39, frequência livre no corte, bom dia. Bom dia. Direto TAP. Direto TAP, 962. Azul 482, clear 2000, report on the localized course. 2000, we report the localized course. 4-0-8. Casa Tua Pista Vista, 3436. São 3436, completo final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, até mais tarde. Sérgio 3436, nós estamos passando o Índia Sérgio, visual. 3436, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Combinado. Doutor 3436, para informação, tráfego que pousou anteriormente reportou pipa, curta final da pistão no zero, aproximadamente 150 pés, fique atento. Ah, vamos passar a ferronela e cortela. Atingindo o que reportará estabilizado. Portão 3436 tem livre pouso. Pistão no zero, vento 150 graus com 07 nós. Maravilha, livre pouso na 190, tá 3436. Então 3436 no solo aos 44, libere direito, chame o solo 121 no decimal 9, confirme se teve algum contato visual com o Pipa. Direito 219, afirmativo, estava ali na curta final mesmo, porém uns 50 pés abaixo, 100 pés abaixo. Gente, grato. Quantas milhas na cabeceira? 0.9 exatamente, que eu tava olhando pra ela aqui. Fica bem ali na fronteira da paralela ali. Gente, muito agradecido. Valeu, cara, até mais tarde. Remain on the frequency of Salvador Approach, Azul 4082. 4082. Call 118905. Voo no 962, autorizado descida para 2.000 pés. Ajuste no 0, no 5, autorizado sinal de procedimento IRS, sector da pista no 0, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, Gol no 962. Go for 082, I have your sight clear to land, runway 10, the wind is 170 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Azul 4082, for your information, there is kites on short final runway 10, about 0.9 miles out. Pay attention, okay? Batão Juliette, Bravo Delta. E essa agora? Abatango Juliette Bravo Delta, maintain level 085, you read the 778 now 57 miles southwest of Terra Vito Delta VOR. Call Recife Center, frequency 126.0, enable 128.8, bye bye. Canal Center 126.0 and Charlie, 1288. Okay, thank you. Four 082 on the ground, that's 49er, turn your right on taxiway 4, call ground 121, that's small 9er. Resolve all. 2, chama a torre, 1 8 95, bom pouso. Obrigado. Mandou Gol 962. 962, bom dia, tráfego já avistado, autorizado com o pistão no zero, vento 180 graus, 099. Abaixar de checada, avistando, tem livre pouso, Gol 962. O 1962 para informação, foi reportado pelo tráfego que pousou anteriormente. Pipa, aproximadamente 150 pés e 0.9 milhas na final da pista 1-0, ok? Ok, excelente, grato. Papai Romeu Delta, Hotel Alfa, vou direto pelo... Papai Romeu, até o Magol. Papai Romeu, Golf acione na RMA, chame pronto para a decolagem. Acionado e pronto, Hotel Magol. Gente, Hotel Romeu Golf, decolagem por conta de risco na RMA, não há tráfego conhecido no setor. O ajuste 1-0-5, reporte fora do solo. O Hotel Romeu Golf. Reportará fora do solo, Hotel Romeu Golf. Blue November, autorizado táxi, reporte na Papá para ingresso, 1-7. Acordenado. Está fora do solo, Proa Whisky, 500 pés. Gente, mantenha a Proa Whisky aguardando coordenação com controle e transferência. Hotel Romeu Golf, decolado 5-4. Guardar transferência, Hotel Romeu Golf. Gol 1962, solo 5-4, direita 121, decimal 9. Direita 129, Gol 1962. Autorizado o ingresso, táxi até a cabeceira 35, Eco Zulu November, reporte alinhado e pronto. Gol 956, ponto de espera, 1-0, pronto. Gol 1-5-5-6, mantém o ponto de espera. Golfe da presente, chame o controle, 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. Vai chamar controle, até o meu golfe, certo? E cotejamento da autorização de Pelô. Se o senhor recebe o controle, adicione a identificação. Afirmo, o controle recebeu informação e cotejei Pelô, Delta Hotel Alfa. Positivo, não tinha recebido o cotejamento, mas reparei que o senhor tinha assumido a proa da posição Pelô. Aí foi o questionamento. Grato, o Delta Hotel Alfa, reporte Delta descida. Avisará, obrigado. Controle Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, prossegue para via expressa 500 pés, condições visuais na escuta permanente. Via expressa 500 pés na sua escuta, Hotel Romeu Golf. É o ideal de descida, o Delta Hotel Alpha. Delta Hotel Alpha, descida para 4 mil pés, ajuste no 095. No 095, Delta Hotel Alpha, grato. Eco do Lula 9, autorizado a decolagem da pista 35, vento 170 graus com 09 nós. Decolado ao 58, controle 1208, tem um bom voo. 1208, voo 1056. Controle voo 1056, passando 1500 pés. 1556, contato radar na decolagem, sobe via saída Tango 1, nível 380. Tango 1 para o 380, voo 1056. Quando possível, precisa proa de Doclo. Gente, tentaremos a coordenação com o centro, o voo no 556, aguarde. Passando o Eco Zulu November, está em contato o radar na decolagem, sobe inicialmente para 2.500 pés devido a tráfego. Informação de tráfego agora na posição de 1 para 12 horas, está a 1.3 milhas, está no rumo sudoeste, cruzando 050 em descida até 4 mil, é um Bravo Eco 58. Ativo, vai subir até 2.500, pode voar direto Petrolina, senhor? Eco Zulu November. Autorizado, Petrolina da presente. Da Petrolina, mantendo 2.500 até sua liberação. Salvador, bom dia, Azul 2780, ciente da Quebec, 170, Bomed. Confere 2780, senhor identificação, reporta no ideal e descida. Vai presente autorizado manter a proa de ITAP para interceptar a chegada Bomed em ITAP. Espetáculo, ITAP da presente, senhor. Reportaremos ideal de descida. Salvador Tower, good evening, go 1790, holding short runway 10. Go 1790, clear for line up and take off, runway 10, the wind is 170 degrees, 08 knots. clear to land up and take off. Runway 17, land official. Foi autorizada a proa de Porto Seguro. Porto Seguro, muito obrigado. Boa noite. Papão, meu Delta, o seu Alfa, da presente está autorizado para o de Duna. Duna, Delta da Alfa. Papa Tango, Eco Zulu Novembro, o tráfego informado anteriormente está à sua esquerda, na posição de 9 horas e 5 milhas, no rumo sul no momento, a 4 mil pés. Tráfego superado, está autorizado subida ao nível de voo 105. Dirigindo 4 mil. Tem referências do Delta Alpha. Delta Alpha 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizada final do procedimento de Electric Trade da pista no 0, reporte estabilizado. Informo que temos um tráfego ali, um helicóptero está nas proximidades da posição Duna, mantendo 500 pés, é um Roswell 44, não vai interferir na sua aproximação. Delta Alpha, reportagem estabilizado. Airborne at 04, canal tomando departure 120.8, have a nice trip, sir. 1208, go 1794, tomate. Temos, senhor, ideal. Desce até o 050. Opa, 050, grato. Departure control. Good afternoon, go 1794, passing 1800 feet at Puka departure. Good afternoon, go 1790, radio contact of the call count to level 370, Puka departure. I'm to 370, 1790, via Puka departure. No 556, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35, bom voo. 1258, e confirma a secundária? 1251, secundária 12835. 1251 e 12835, voo 1556, bom dia. Eco Zulu Novembro, quando possível, seu estimado de pouso em Petrolina. Só copiei o 1620, copiado agora, Eco Zulu Novembro. A intercepção do localizador está visual com o campo da Bonalma. Positivo, visual com campo Delta Zero Alpha, chama a torre, frequência 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 95 graus, tão bom a tarde. Retomador, muito boa tarde, Papá Romeu, Delta Zero Alpha. Papa Romeu Delta, Hotel Alfa, boa tarde, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista no zero. Se possível, como visual, já cancela e solicita o pouso na 1-7. Gente, Papa Romeo Delta Hotel Alfa, voo instrumento cancelado ao 07. Inicie curva à esquerda, base pela direita da 1-7. Reporte na final da 1-7. Delta Hotel Alfa. O ajuste no 0-5. Reportar na final 1-7. Delta Hotel Alfa. Após o pouso, qual o pátio do Delta Hotel Alfa? Pátio. Gente. Salvador, 3745, ponto 010, pronto. 3745, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e vá pistão no zero, 3745. Papa Romeo Delta, Hotel Alfa, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no 7, vento 180 graus, 099. Baixo, favor, pouso autorizado, Delta Hotel. Hotel Romeo Golfo, prossiga. Positivo, o Hotel Romeo Golfo. Voo 1790, chama o centro Recife agora, frequência 125, decimal. Sorry. Voo 1790, call now Recife Center, frequency 12545, if unable 12685. Have a good flight. 12545, if unable 126. 12675? 885. 1685, thank you, 1790. Controle de Salvador, é o 37-45. Uma boa tarde, nação Bruno. 3745, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe via, seja São Bruno, nível de voo 360. Sobe via para o 360, 3745, continuação, vou dar presente. Após 2000 Leda. Após 2000 Leda, obrigado, 3745. Sobe. 4. 504 será coordenado. Autorizado prosseguir dono em procedimento, senhor? Autorizado, 2780 até 2000. O ajuste no 0-5, autorizado a final do procedimento e elétrico, trade da pista no 0, reporta estável. Ok, reportará estabilizado, senhor. Para 2000, ILS, grátis. Alô, bom dia, 6356, Quarquebec. O Chanel 6356, sua identificação desse dia chegada ao MED 1 no nível de voo 050. Dia para o 050, 2.3.800, aproximando 0.0, pronto. Na escuta, serviço está encerrado agora, afastada 55 milhas. 55 milhas ao sul do VOR de Salvador. Mantém o nível de voo 1.0.0 e chama o controle Ilhéus. Frequência 1.20.1. Bom voo. Obrigado, 2.0. Completa final, chama a torre, frequência 1 no 8.95, bom pouso. 8.95, bom trabalho, obrigado, senhor. Senhor, bom dia, Azul 2790. Azul 2780, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ok, aguardando o 2780, Azul, obrigado, senhor. Azul 2780, para informação, tráfego que pousou anteriormente, reportou pipa, curta final da pista 1.0, aproximadamente 150 pés, 0.9 milhas, fique atento. Gente, graças. Azul 2780, livre pouso, pista 1.0, vento 140 graus, 099. Aqui autorizado o pouso Azul 3745, chama o centro Recife, frequência 1.25.1, secundária 1.28.35, com voo. Você confirmou a primária, senhor? Positivo, 1.25.1. Então chama agora Recife 1.25.1, alterna 1.28.35, obrigado, um bom trabalho. Bom voo. Obrigado. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 1.0. Ali, manter 1.0, 3.8.1. As pipa ali mesmo, o pessoal tá brincando de pipa hoje. Seria aproximadamente nessa posição mesmo? 150 pés, 0.9 milhas? É, mais ou menos isso aí mesmo. Tem um pessoal brincando ali também. Monte. Tudo brincando ali. Gente, grato pela informação. Solou azul 19, direita 1, 2, 1, decimal 9. Azul 2780. 219. Tan 3681, autorizada a decolagem pista 10, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem pista 10, Tan 3681. Patango Eco, Zulu November. Chama o centro Recife agora na frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Bom voo. 45, 225, Eco Zulu November, bom trabalho. Prossiga, Alterra, meu Golfo. Tá livrando a Maralina, sobrevoa agora é Pernambuco, é 500 pés, mas escuta. Sente o Alterra, meu Golfo. Uno decolado às 2-1, um, chame o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. 1608, bom dia. Tan 3681, no contato radar na decolagem, sobe via saída Tampo 1, no nível de voo 340. Via 340, Tan 3681. Meia 356, 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento ILS X-ray da pista no 0, reporta estabilizada. 2016, autorizado X-ray, chama estabilizado. Chanar 6213, colagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, vermelho. 213, Coloso 24, controle de Salvador 1208. Salvador 208, bom dia. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 2, Gol 9128, quanto será? 9128, boa tarde, General e Mandeiro, pistão no zero. Sim, mantém 92. 5 level 360, passa 1400 on 71 departure. Ocean Essex 213, radio contact on takeoff, climb to level 360, number departure. 360, any chance flight direct to later position? Climb via Ocean Essex 213, you're the number 2 on summit departure. Alright, number 2, climb via 6213. Ali, decolada da 10, Gol 9, 1, 2, 1.